8, boa noite, continue a aproximação, aguarda a pista livre, 100 graus, 8 nós, 1013 o ajuste. TN 3858, aguardando a pista livre. Manso da Juliette, azul 4070. Gente, tá livre ingresso via Juliette para o gate 09, azul 4070. Juliette, gate 09, azul 4070. Até 3854. Aguarda a pista livre. Permanece 100 graus, 8 nós, 1013. Ok, 9013, aguardando pista livre, 3858. Não aguarda mais, pista livre, autorizado o pouso, 3858. Autorizado o pouso, pista 90, 3858. 885, decolado às 43, controle 198, bom voo, boa noite. 1935, boa noite, 85, boa. Controle Salvador, boa noite, 85. Decolada na... da Eldin, né? 885, sua para o 360, saída da El Vigilância. 360, solicita para onde da Elda, presente? Pode passar 2000 autorizado. Qual 2000 autorizado da El, no 885? Chame Recife em 13325, alterno 264. 3325-264, boa noite. Táxi livre via Juliette, inicialmente na Alfa Juliette para o 62, está livre. 62, obrigado. Passa nível 110, chame Recife, 13325, alterno 264. 3325, alterno 264, boa noite. Boa noite, Sarratango, boa noite. Mantenha a proa do VR Salvador, chame para a descida, aguarde contato radar. Chama de Zona, proa do VR Salvador, chamará para a descida, vai de salta. Salvador, boa noite, Gol 398. Gol 398, boa noite, autorizado de chegada a Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1013, informe localizador. Sente Mari para 2000 pés, a possibilidade do RNAV da pista 190. Foi proa do Serra Vitor 366 para a final da RNAV, descida para 2500 pés. Informe passando o trem 66, Gol no 398. Autorizando o Serra Vitor 366, descendo para 2500, 1013, reportará passando o Gol 1398. Mais 3 kg de fogo, aí tem o cara da estrutura, aí tem um balão, tem Salvador em 199. Boa noite, Whisky Foto Lima, da Fiat da Interesse. Zulu, foi o Whisky Foto Lima? Positivo, amigo, está liberado pelo centro, liberou até 800, está presente, só se possível, mudança de regras e proa da rotatória, Whisky Foto Lima. Okay, plano modificado aos 53, desses em condições visuais, 1500 pés, direto à rotatória, Whisky Foto Lima. Direto rotatória para 1.500 pés, Lima. Boa noite, então 3455 agora aqui para Confim, 360 solicitando o cliente da X-Ray. OTAN 3455? Afirmativo, senhor. Só confirma o nível solicitado para Confim, boa noite. 360, se tiver, a gente fica bom pra gente. 360, aguarde minuto cópia. Gol e Gonza, saída da pichão no zero. Ok, obrigado, aguarda, tá pra isso. 455. Tocou, tá, tá. Serra Tango, 47 milhas nordeste de Salvador, vigilância radar. Certo, ótimo, tá. Vitor Kilo Delta. contato radar, vigilância, DC mantém 40, proa de Amã, para a chegada Amã. Proa 40 na proa de Amã, Vitor Kilo Delta. Andrei 081, na Rio de Brasília, em 1-2-4, de animal 2-4, fazendo o DRF. Se manter a 030, é que você está. Certo, estou falando 030, chapa. Autorizado para Confins, o número voo 3620 via Upper Whiskey 58. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída Gole Transão Gonza. Transponder 5174 e a frequência do controle 119.35. Tem nível 050, vigilância radar. Webjet 6727. 050 na porta, 6727. Bono 74, o transponder 10935 ao controle, tá 3455. Site tá 3455, ajuste 10 no 4, chame pronto, pushback acionamento. 10 no 4, chamará pronto no gate 8, tá 3455. Trip 54 no 5? Possível, trip. É possível acionar o motor em marcha lenta na posição, senhor, apenas para o teste? O trip 54 no 5 e reporte térmico. Obrigado. O que é que faz mais rotatório? É que faz todo. É 0 graus, 8 mais, livre pouso, pistão no 0, gol no 3, 9, 8. Livre pouso, pistão no 0, gol no 3, 9, 8.